No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. Quem curou a dor do mundo no tronco da gameleira, fez mingau de caroeira, canjica no canjerê. Bota mel no coco verde, num breco bote da onça. Chama o caboclo de lança, faz muqueca pro erê. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. Não sabe onde um sonho cessa, quem na mata fera mansa. Pra vida bate cabeça, dribla a morte enquanto dança. Alimenta o tambor da Aldoboro de Cafungo. Ogunza e Urubu pra curar a dor do mundo. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. E se tiver com muita água, é só deixar, tempera ele e deixa ele cozinhar, que ele vai apurando, tá? Sem tampa, com a tampa, com a panela estampada. Tempo espalha a semente e o pão que a mão amassou. Passado ampara o presente, futuro é de quem lembrou. E sabe o que o tempo passa? O tempo nunca adormece. Zara tempo só abraça quem no tempo permanece. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. No clarão de Zambiapungo, o malungo deitou pra tempo. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. Macura de lei, meu tempo, tempo, macura de lei. O que eu vi sou eu. O que eu senti, o que eu sofri, sou eu. Sou eu quando eu quero, até quando eu não quero ser. Por isso eu só morro quando meu samba morrer. Sou eu andando fora da linha, sou eu andando nos trilhos. Sou eu no sorriso dos meus antepassados e também no sorriso dos meus filhos. Sou eu na dor e no prazer, por isso eu só morro quando meu samba morrer. Eu sou a força da minha mãe e a fraqueza dela também. Sou a alegria do meu pai, e a tristeza dele também. Sou novo, tradição, sou rap, samba no pé. Soldado filho de Ogum, certeza do meu axé. De tudo que passou por mim, eu sou o que eu posso ser. Por isso eu só morro quando meu samba morrer.